Não, calma. Não é essa. Calma. Ah, tá, essa aqui. Muito bem, novo Dreamcast que agora é Super Controle. Sim, como avisamos, como está escrito, mudamos, agora somos Super Controle. Somos já, Super. Já explicamos a historinha, né? Primeiro vamos nos apresentar, né? Como sempre, a mesma turma de sempre, eu sou o Six e eu só digo que Parapa de Rapper eu jogo. Eu sou o Julie, né? Neste Super também, como vocês são Supers agora. E eu só digo que, pra que posto de gasolina? Ficarão sabendo, ok? Obrigado. Eu sou o Lanzoner e eu só digo que, será que o próximo jogo que citaremos seria o Sonic All-Stars Racing? E aqui é o Frajola e eu comecei a gostar de Ozzy Osbourne jogando Rock'n'Roll Racing. Só de lembrar já é RJ. Então tá, gurizada, agora não se assustem, estamos nesse novo formato, por favor. E já explicamos tudo. E não esquece, a gente tem um convidado especial, né? Mini participação de novo, né? Mas ele tá aí, né? Com que certeza. É o Slash Rick. Então, no finalzinho, ele tá aí dando o ar da graça. Então tá, era isso. Dança. 12 e-mails. Para mais uma leitura de e-mails. Os e-mails da galera. Bom, a dança dos e-mails está famosa, então vamos ler rapidinho os e-mails, mas antes vamos dar os recados. Bom, Super Controle. Por quê? O Super Controle agora, né? O Super Controle porque a gente tinha um programa de rádio, né? Vocês lembram? E a gente resolveu trocar por muitas, muitas outras considerações que tivemos. Tivemos problemas com o Dreamcast. Unir o útil ao agradável, é claro. Né? Não foi mexido na equipe. Não, continua a mesma coisa, né? Não, a única novidade é o layout, né? Novíssimo pra galera que o Julie fez. Julie, não sei mais quem. Não, só eu. E é claro, meu, né? Mario. E é claro o nome, né? Mas o nome mudou, mas continua a mesma coisa. Porque a gente faz um ano em abril, né, cara? Então, já estamos aí quase, então, vamos mudar de vez, sabe? É o segundo maior podcast de games do Brasil merece coisa melhor. Eu sei que vocês gostavam do nome, mas deu problema, vai lá, então, Super Controle. Todo mundo vai ter o Dreamcast no coração, mas Super Controle também por causa do nosso programete de rádio, né, Jules? É isso aí que eu ia falar, cara. Já que a gente tava registrado com esse nome, trademark. Né? A gente tava trademark faz tempo, né? E outra coisa, a gente vai tentar focar mais em games agora, né? Todo mundo já concordou com isso. Então esperem casts polêmicos. E deliciosos. Então tá, né? Os recados de sempre, né? Julie, o Playfire de sempre, bombeando, né? É, agora, como vocês sabem que trocou o nome, né? Então, Playfire agora não é mais Dreamcast, agora o Playfire é Super Controle. Mas é a mesma podcast. Comunidade, né? Não fizemos nova, é a mesma, né? Sim, claro, tá tudo lá, como tava sempre, mas agora é Super Controle Podcast. E vou tirando nós o Playfire, que tem muita gente aí que joga Kirby, que eu vi, que é uma piada, né? Então, gurizada, só lamento, né? E na comunidade Orkut, né? A gente pega assuntos aí, a gurizada fala assuntos, né? Então a gente sempre tá adquirindo conhecimento do e lá no Playfire você pode deixar sugestões para matérias ou jogos que vocês gostariam que a gente falasse. Pois também. É. E conferir o que eu, Julie, Six e Farajol estamos jogando e virando, né? Então, e só isso, né? O nosso Twitter, né? @MatheusSix, @JulieMosquito. Falamos sempre do podcast, de blá blá. E agora, então, a pedidos, né? Já que tocamos para Super Controle. Agora, @SuperControle, sim. Pois é, eu não sei. É o que a gente vai falar, né? Mas tá aí, né? O Twitter, @SuperControle. Então, sigam-no. E acho que é isso, né, cara? E galera, apresentem aos amigos os casts. Outra coisa que eu ia falar também, né, o Lula que fez os desenhos, né, tem aí os desenhos novos no site, então muito obrigado Lula, nossa chapa de coração. E recebemos mais um fanart, né, que é o Drink Combat, né? Que ficou muito bacana, quem fez foi o Gabriel Evil Beyond Raiden. Raiden Wings. Nossa chapa é e Gabriel. O site tem o Mortal Kombat RS, né, do isso. Grupo Cosplay dele. Que está nos chapas Dreamcast, né, está no link. Muito obrigado, e a foto está aí, né, como sempre Frajola, bombeando, né, cara. O viril. Motaro? Virou o Motaro viril. É, Frajola, o que você disse sobre isso, ser um centauro? Fiz aquela exclamação quando o soldado vê o Snake. Tu deve pegar a Shiva, cara, tu deve pegar a Shiva. Agora tu pode pegar Shiva com quatro braços. Ele solta, ele solta agora bolas pelo rabo. Cara, então, sobre os e-mails do Bebedeiro, a gente vai ler só dois. Desculpa aí, gurizada. Eu sei que tem muita gente que mandou e-mails gigantescos com histórias hilárias. Tipo, o Mr. Scarface BR mandou uma história muito foda, que merecia ser lida, mas ficou rude. Então, a gente leu e... Resumindo, ele foi no banheiro fazer o número 2. E tinha uma janela e todo mundo viu. Na verdade, não viram, né? Ele tava muito bêbado. Cara, história foda, então. O link está no post da história. É, boa ideia. A gente vai pôr a história dele aí, né? Num documento. Porque é muito grande pra ler, mas fica clique muito e veja, clique e veja. Então, muitos e-mails, né? Então eu vou ler rapidinho, dois, né? E o Júlio. O primeiro e-mail, né? Fiorentino Júnior. O 20 novo, né, cara? De Guarulhos. Com certeza. Então tá, salve, salve, Brothers Dreamcasters. Opa, não é mais. Pois bem, meus amigos. Faz mais ou menos 2 semanas que eu descobri o Dreamcast. Ó, obrigado. O que eu tenho a falar é que simplesmente é o maior podcast do Brasil. O que diferencia vocês dos demais é a naturalidade de como o podcast acontece. É, né? Eu me identifico com tudo que vocês falam, desde a parte de bebedeiras, as partes geeks, as partes de zoeiras, blá blá blá blá. Muito obrigado, Chapa, por este e-mail, né? Ele fala, muito obrigado por fazer meus dias mais felizes e mais engraçarados. Nossa! Esse cara aí, eu adiciono o nosso Orkut, né? É, ele mandou um vídeo, fica um abraço pra ele, mandou um vídeo da, como é que é, o filme mais cheio de ação do mundo, muito a fuder. Valeu aí, Fiorentino, e adicione nós no Orkut também. Então tá, próximo e-mail e última, né? 38,5. Então, agora o e-mail do Célio Ribeiro de Ponta Grossa, Paraná. Olá, sei que devo estar bem atrasado no assunto de games de terror, mas comecei a escutar Dreamcast, que agora é Super Controle, há poucos dias. E achei muito interessante. Mas vocês esqueceram de um jogo que eu me caguei jogando na época, que é o Enemy Zero para Sega Saturn. Jogo foda. Jogo foda, não é, Frajola? Eu joguei isso aí na época, era trimassa. É, eu ouvi falar desse jogo do Frajola, lembro, conta aí. Não, eu lembro que o Diogo jogava, né? Não sei se tu também jogava. Sim, porque eu tive problema, porque eu comprei o jogo e o primeiro CD dizia que, na verdade, precisava do CD zero. Enfim, aí ele diz assim... Pirataria, eu ouvi falar. Butz, ouvi falar. Que era original, né, Frajola? Aí ele cita que o jogo é muito foda e quando ele jogou Dead Space, ele lembrou muito do estilo do jogo. O jogo se passava numa nave também, mas tem um detalhe que você não pode enxergar os inimigos e só vê eles pelo radar quando está chegando perto. Hack 2. Fica o spoiler. Fica a dica. E tem que atirar mais ou menos onde você imagina que ele está. Lógico, o bicho vem fazendo barulho e quebrando tudo antes. Ou seja, percebi que não tenho problemas de coração com este jogo. Eram 4 CDs para a época e eu acho muito além ao seu tempo. Abraços, gosto muito dos seus casts. Continuem assim. É, esse cara aí é novo, né? Eu acho que mandou e-mail. Eu nunca tinha visto muitos e-mails, né? Então, desculpa aí, galera. Como já falei, não vamos poder ler todos, mas obrigado. Teve e-mail pedindo MSN da Sul. Teve muitas historinhas. Vamos passar só pelo e-mail de quem mandou, né, cara? É isso aí. Quem pedir, ela disse que pode mandar, então... Perguntem. E ela gostou do cast, ela me falou que gostou de participar, então quem sabe uma próxima vez... E né? Fica a dica, absinto, para adicionar a Suelen, ofereça absinto, obrigado. Adiciona em todos os lugares também, né? Então é isso aí, seu Cucas, era isso os e-mails, então vamos voltar ao cast. Volta da dança dos e-mails. Então, né, voltando do cast, do Super Controle Cast, olha que legal falar isso. Vamos explicar como vai funcionar este cast, né? Tu não, vamos, como é que eu posso explicar? Tem jogo que só eu gosto, mas o Frajola odeia. Aquele joguinho bonito que só você gosta e você só vê na internet, os amigos, todo mundo fala mal, mas você gosta por algum motivo bizarro. Talvez a nostalgia do game, né? Talvez, joguei quando era novo e gosto. É aquele jogo que tu não fala na rodinha de amigos, né? Os caras, bah, meu jogo preferido é esse, bah, que vontade de jogar isso aí. Aí tu olha pros amigos, O cara tem até aquela vergonha alheia de falar daquele joguinho. O Frajola não tem vergonha nenhuma de falar de Red Asphalt, cara. Meus jogos é meu jogo, não interessa. Não Play não, Fire. Não quero dizer que vocês... O pessoal tem vergonha, mas vocês entenderam o lance, né? Aquele jogo que só tu gosta e mais ninguém. Então, segura aquele sentimento pra ti, né, cara? Então. Quer encontrar... O teu sonho é encontrar alguém que ama tanto aquele jogo quanto tu. A gente fez uma parte... Esse aqui é, por exemplo, uma continuação espiritual daquele cast, né? Acho que... Não lembro que cast que era os piores games ever. Que eram os piores games pra nós, né? Que até o pessoal entendeu errado na época, mas eram os jogos são bons, né? Mas nós achamos, sei lá, tanto faz. Dorgas. Tipo, eu e o Frajola odiamos GTA. enfim. Então, essas coisas sim, né? Então, agora é o contrário, né? Agora são jogos odeia. Que... Agora são jogos que só nós gostamos, né? Isso. Que nenhum outro gosta. Talvez vocês se identifiquem com o cast, né, cara? Porque vocês vão pensar, bah, eu gostava desse jogo, mas não gosto de ninguém. Agora vocês vão ficar sabendo que Frajola adorava o jogo que vocês vão sentir parte isso. do universo. Isso é verdade. Ah, e outra coisa, esse cast não vai ser voltado só em informações, vai ser meio que um debate. Vai ser aquele clássico modelo de cast, cada um fala o seu jogo, assim, né? Não que seja um top 10, um top 3, a gente vai falar uns jogos nossos. Alguma informação pra você se situar e depois meter o pau. Pois é, e até queria falar que tem uma lista, né, que eles chamam, existem os jogos underrated, né? Que são jogos que ninguém fala, sabe? Porque as notas são boas, né? Tipo, as notas são legais pro jogo. Shadow of Colossus. Isso, até vou falar a listinha aqui que eu peguei de vários sites, que as notas são legais, até só que o pessoal meio que fica, não compram ou não gostam. Ou este jogo não é pra mim e diabos a... Frajola agora pegou um case de todos os jogos a Bíblia Sagrada. E vai falar todos deles. É. O pau começou. Assim. Então, né, vamos só falar alguns jogos aqui, né, e comentar um pouco deles, né. Eu sei que tem, olha só os jogos, cara, os underrated. Shenmue. Shenmue como é um assim? Jogo muito bizarro. O pessoal ama muito ou odeia muito. Tipo, ah, não, é podre, cara, coisa. É verdade, eu não sei alguém que gosta ou não, mediano do jogo, sabe? Ou gosta ou odeia. Ou gosta ou odeia, é verdade. Pra jogar, gosta pra caralho. É um jogo bom, cara, eu não sei porquê. Que eu saiba, são poucos que gostam. Eu acho que ele ficou nessa lista porque ele vendeu tripouco e custou 70 milhões, sabe? Isso. E daí eu ficou também meio, gosto. Ah, tá, então vamos pôr o jogo. Meu sonho é jogar ele. Tem o Ico, né? Que Ico eu gosto pra caralho, mas eu tem bastante gente que não gosta. Banjo-Kazooie, que eu acho uma bosta foda. Banjo-Kazooie que enjoa pra caralho, os caras são muito fã, né? Lulo, alô? Lulo, alô. Final Fantasy IX, cara, tá nessa lista também. Como assim? Ah, é verdade, bom, cara, eu não gosto desse jogo. Não de todos os Final Fantasy, o que eu menos gosto seria o 9. Pois é, aí que tá, né? Tá numa e lista. E é o 12 e o 10. Não, o 10 é bom. Tanto eu vou falar bem rápido aqui, a lista é enorme, daí vocês comentam se vocês querem algum jogo, porque a lista é bastante, é grandinha, né? Perfect Dark, Donkey Kong, Donkey Kong 64, Killer Instinct, Gold, Toshiden, Donkey Kong, classicão. Donkey Kong Country, o primeiro, né? No One Lives Forever, Zelda Majora's Mask, PsyOps, Rule of Rose, Jet Force Gemini, Psychonauts, Beyond Good and Evil, Mega Man Legends, Super Mario Bros. 2, Rock'n'Roll Racing, Jet Green Radio e Suikoden 2, né? Essa é uma lista, né, que eu peguei de vários sites, inclusive do GameSpot, do IGN e do Metacritic, que são sites famosos, e botaram jogos underrated, esses games. Que são jogos que não são, não chega a dar vergonha, né? Mas são jogos que não venderam muito e são famosos, sabe? Tem algum atrativo, porém não pra maioria, pra games específicos. Eu jogo Shadow of Colossus e conheço muita gente que odeia o jogo. Rodrigo é um deles. Não odeio. Ah, falou mal pra caralho. O jogo tosco. Tem que andar no meio do nada e é um saco. Quero a gravação disso. É, falou isso aí. Tem, cara. O jogo é bom, mas não vende nada, sabe? Eu quando eu falo uma coisa, eu afirmo. Mantenha tua palavra. Outra coisa que o Six falou, que isso aí é verdade. Eu lembrei depois que ele comentou comigo. O Toshiden. Tipo, é um jogo que eu joguei. É tri bom, é da época do início do PlayStation. PSX e 64? Não, só PlayStation. PlayStation e PC. É Square, meu? Ai, ai, ai, fiz mancada. Tava comigo Tobal. Combo Breaker pra ti, Frajola. Tobal. Tobal, o da Square é Tobal. Tobal, Square. É que ele falou que o da Square é o Toshiden. Aí, tipo, o Toshiden é muito bom. Tipo, eu joguei muito esse jogo e é muito legal. Eu achava melhor, tipo, Virtua Fighter, sabe? Mas ninguém gosta desse jogo. Não ouvi falar. Acabou, né? Morreu o Toshiden. O legal é que não tem um Sonic nessa lista, cara. Porque não tem, cara. Todo mundo espera muito do Sonic. É que Sonic ou é bom ou é uma merda foda, não? Por que tão falando de Sonic? Por que estão falando de Sonic e não de Mario? Sonic, né? Quem só porque sabe? Eu não joguei? Não, tu vai ter um cast pra falar mal do Sonic. Aguarde. Tá bom. Não te preocupe. Vou guardar minhas ferramentas, então. Então, né? Esse cast a gente vai falar três jogos cada um, né? E como disse o Julie, quem sabe vocês se apaixonem por nós, por nossas escolhas. Então, quem quer começar aí com o seu jogo favorito, Vergonha Alheia? Dois em um aí, vamos lá. Bom, chapas, tem um joguinho que acho que foi citado antes aí pelos nossos amigos, feito por Akira Toriyama. É um dos primeiros jogos da Squaresoft para o PlayStation 1, que é Tobal 2. Tobal 2, eu não joguei um, joguei o 2. Tem dois? Tobal sim, número 1? Tem dois jogos, né? Do Tobal. Se não me engano, um saiu pra Super NES ou pra PS. Só pra PlayStation. Só PlayStation. E saiu uma sequência meio que não sei o que era Air Games, né? Que é do mesmo modo. Ah, é, uma sequência espiritual. E mais tarde foi lançado pra PlayStation 2, The Bouncer. Isso. Que é a mesma... Ah, é verdade, eu não lembrava desse jogo, é Tri, né? Enfim. É o clássico soquinho pra frente, só que é em 3D, né? No o vídeo. Tobal 2 tem uma lenda, antes de eu contar minha historinha, só pra mim não esquecer. Esse tinha a lenda que o Cloud poderia ser habilitado no jogo, que mais tarde virou real no jogo Ergaze. Isso era um... O jogo é Ergaze, Ergaze as mãos, né? Claro, enfim, exatamente. Por que eu gostava do jogo? Primeiro, porque eu achava os personagens muito engraçados. Podia jogar com uma galinha, com um humano. Uma galinha? Sim, um cara vestido de galinha, ou com o Mufu. O que era o Mufu? Era um monstro gigante que esticava os braços e as pernas. Eu já achava engraçado. Segundo, porque lembrava Dragon Ball. E o character design dos personagens, Akira Toriyama, lembrava muito o Tobal e tu podia recarregar os poderes que nem um Kamehameha, enfim. E terceiro, foi um dos primeiros jogos de Play que eu joguei. Porque aqui, acho que todos os jogos que eu vou citar foram os que eu iniciei no Play e eu gostei muito. Que não foi, eu não fui atrás de revistas e não tinha nem recursos. Foi um gosto pessoal meu, né? Ah, tu tinha o teu primo de recurso. É, o Frajol, que me vendia as coisas que eu não gostava. Enfim, amor de primo. Ficou claro que os jogos devem ser uma merda, né, cara? Me vendia as coisas que ele não gostava. Eu falava bem do jogo, né? Falava bem. Ah, ele gostou, é importante que ele gostou. Eu gostei, importante é isso. Aí o jogo tinha CGs, fodas, coisas da Square, né? Todo aquele trabalho caprichadinho e tinha um modo RPG no jogo também. Eu achava muito massa. Modo RPG, tu pegava itens, botava armadura, salvava... Mas daí tu podia pegar o Homem-Galinha pra jogar RPG? Sim, qualquer um deles. Que bizarro. Tinha o velho que parecia o Mestre Kame também. É verdade. O velho parecia o Mestre Kame. Tinha aquela uma mulher que lembrava a Ayla do Chrono Trigger, só que era bem mais reforçada. Mais reforçada. E eu achava muito engraçado derrubar do ringue, que os personagens faziam alto escandalão. Ring out. Era tri engraçado, sabe? E ninguém fala bem no jogo. Eu não conheço ninguém que curtiu o jogo ou que fez batalha. Só eu mesmo que gostei. Tanto que a franquia ficou ali, né? Esse é um jogo que eu sempre ouvi falar e nunca joguei, nunca vi, assim, fã. Eu joguei esse jogo. Eu não sei se a franquia ficou ali, como tu disse, Frajão, porque teve até o Ergaze, né? Que é no mesmo o Ergaze as mãos e o Bouncer, né, do Play 2. Bom, que, na real, é a mesma produtora e... Enfim, era um jogo que eu gostava. Se vocês ouvintes conhecem, se eu já jogaram, por favor, mande e-mails ou deixe comentários. É um jogo que só eu gosto e não, nunca ouvi falar de alguém criticar o jogo. Não sei também. E nem elogiar. Eu lembro que só tu e o Frajola jogavam isso. Nem se ele jogava. Ah, não jogava, não jogava. Eu tinha, né? Tinha. Na época tinha o Tekken 2, né? Que era bem melhor. Tekken 2, puta merda. Então, quem gosta do jogo aí, fique amigo do Rodrigo. Ele é de 97 o jogo, só pra lembrar. Então, vou falar eu do próximo jogo. E vocês não vão se espantar, porque todo mundo gosta desse jogo. Mentira. Que é Parappa the Rap. O Messi Cebola. Esse aí, vida toda que eu escuto o Frajão, o Six falar desse jogo. Verdade. Por que, né, cara? Deixa eu pegar aqui minha cola. O que é Parappa the Rap? Sabe de quem é o jogo? É da Sony. Ah, é? É de 96, né, no Japão, e 97 nos Estados Unidos e na Europa. É um jogo musical, né? Frajola, tu sabe muito. Sim, bem. Tu gostou tanto do jogo que tu tinha comprado. Não, é assim, eu vi no demo. No demo do, demo do jogo. Do Frajola. Frajola. Não, era o demo 4. Né, o demo 6, agora eu não lembro. Era demo 5. Demo 7. Eu não lembro. Anyway, tinha no demo do PlayStation, né? E daí tinha a primeira fase, né? Que era o Kick Punch de Salve for Mike. Um papelzão, né? Pera aí, era um papelzão, né? Que o Frajola, oxe, esse papel aí. Paper Mario é o quê, né? Fica a dica. Começava, eu gostava de gráfico 3D tudo e eu queria. É que na papel. Época a gente, vamos ver o gráfico, né, cara? E daí tinha esse papel tosco aí dançando rap. Era engraçado. Cara, eu não conheço ninguém que gosta desse jogo. Eu gosto. Tu virou? Não virei. Tu tem o jogo? Não tenho. Chegou a jogar? Cheguei, graças a Deus. Ah, chegou a jogar no demo. Eu joguei o demo. Aí eu joguei e o... E não sei por que diabos um amigo teu, né, Frajola, o Léo Pikachu, tinha o jogo, o diabo do jogo, cara. Pois é. Não lembro por quê. E eu falei, meu, tu me dá esse jogo agora. Ele, não, tu empresta só. E ele não gostava, ele só queria me torturar, né, pau no cu. Mas daí eu peguei o jogo e virei ele numa tarde. Por quê? Porque ele tem só 5 fases. Mas a primeira musiquinha lá, o primeiro a fase, é legal a musiquinha dele. Tem até história o jogo, cara. Tem até anime esse jogo que virou, caralho, brother. Isto, anime tu controla o Parappa, um cão rapper. Começa aí já, né? Um cão rapper. Com toquinha. Ele é apaixonado pela Sunny Flor. Um cachorro apaixonado por uma flor, ok. E daí, né, ele... Primeira fase, né, ele está lá... ele sai do cinema, né, dele... Uau, super-heróis do cinema, Sunny, o que você acha disso, né? Ele, ah, muito legal, lá, lá. Daí ele chega num café, assim, numa lanchonete, Big Mac. E aí chegam uns Big Bunnies, né? Os caras do mal lá e batem todo mundo. Nossa. E daí a Sunny, uau, agora quem vai me defender? Daí chega o cão, né? Um cão gigantão, assim, dá um pau todo mundo. Daí ele, what the hell, não sei o que, eu sou o Parapa, um fudido. Quer saber? Vou aprender a lutar. Daí começa a primeira fase no Cebolão, que é aquela música lá, sobe o som, claro. Que é muito foda. Muito triste. E, cara, não tem como não gostar dessa merda. E daí, era, o jogo se baseava nisso, né? Em apertar botões na hora certa, tipo aqueles jogos musicais da Konami, né? Só que, na verdade, era um rap. Daí a segunda fase, são seis fases só, não, não são cinco. A segunda tu aprende a dirigir, a terceira tu aprende a fazer um bolo. Japão eu te amo, né? A quarta eu acho que começa a vender roupa, né? O mendigo, o sapo lá. Que daí tu, pra te ganhar dinheiro. Na quinta tu vai no banheiro, tá se cagando. Daí tem uma fila no banheiro, tem que treinar, tem que fazer rap para passar da fila do banheiro. E a última fase é tu fica famoso e daí tu faz um show com o MC, não sei o que lá. E aí a última fase, são seis fases o jogo. Tu vira e tu em 10 conquista minutos. A florzinha lá? Sim, no final tu pega. Pega a flor. O papel beija outro papel. É, o papel pega outro papel. Tem uns amiguinhos, né? Esse jogo, cara, não vendeu porra nenhuma. Mas só vendeu no Japão, né? Imagina, Japão, amo vocês. E outra coisa, meu, né? Ele teve uma continuação também, o Parappa the Rapper 2. O Jammer Mami? Não, pro PlayStation 2 teve Parappa the Rapper 2. Não sabia. Isso, e pro PlayStation 1 teve um Jammer Lemmy, né? Que o Jammer Lemmy, falam aí, né? Que é o predecessor do Guitar Hero. Então... Por favor, Guitar Hero, vocês têm aí por causa do Jammer, né? Guitar Hero é uma droga. Pessoal aí do 4 Games, que eu sei que é fã do Guitar Hero, aí por favor, um Lambert Jam. O jogo ganhou notas boas, cara. A IGN deu 9.0, a GameSpot deu 8.5. Mas, sei lá, o carisma 1000 do game não influencia em nada, porque eu não conheço ninguém que gosta desse jogo. Tu fala, ah, virou Parappa the Rapper. Que? Rapper? Não sei o que. Não, cara. E todo mundo, ah, aquele jogo do demo, do Mestre Cebola. Não. É só isso que os caras sabem. Não é legal de jogar, é legal ver. É legal as musiquinhas. Pra jogar não sabe jogar. Como é que é? Tem good, bad... É Alfo e... Alfo. E não sei o que lá. Avison. Avison. Novo nível. Este Avison. Jogo é Avison. Nível é esse aí. Vai pro... Aí eu falo inglês certo, eu falo errado mesmo. Então, né, o jogo não vendeu nada. E era pra, saiu pra 2006 pra PSP, ó, aí, ó, Rodrigo. E o jogo até hoje vendeu 921 mil cópias, até hoje. Veja só, cara, não vendeu nem 1 milhão, vendeu. Quantas? 921 mil cópias. É, vai, né, só que no Japão, sabe? E daí, quem fez as músicas do jogo foi um artista de J-Hop famoso. Que eu não lembro o nome, mas enfim, é um cara famoso que depois disso não fez mais nada na vida. Mas coitado. Será que era a musiquinha em japonês? Não, acho que a música era assim mesmo, sabe? Ele fez em inglês mesmo. Eu acho que não tem música em japonês, eu acho. Ah, tu acha? É, eu não sei, até tu falou isso aí, mas eu vou procurar. Eu sei que um cara que fez as músicas é japonês. E, né, ia sair o pro PlayStation 2, o Parappa the Rapper 3, mas foi cancelado, óbvio, porque o 2 não vendeu nada. E ninguém gosta, só eu gosto. Quem gosta, por favor, venha falar comigo, porque... Abson, o jogo é Abson. Próximo cosplay de Matheus Six, né? Parappa. Que nada, Sunflower, cara. Mestre Cebola. Fedendo a cebola. Fedendo a cebola ainda. It's for today. Good job, Parappa. You can go on to the next stage now. Yahoo! All right. Eu vou falar do meu próximo jogo, né? É um jogo muito underrated. Sim, eu vou falar do meu jogo. Todo mundo prefere o 1. Fui criado leite com pera, Nescau, Quick Morango. Palate. Fui criado a Top Gear 2. Sim, pessoal, todo mundo... Podre. Top Gear 1 é o melhor, não sei o quê. Sim, eu também gosto, cara, mas eu prefiro o 2. Eu prefiro o 3000. Podia. Top Gear eu troquei pelo Rock'n'Roll Race. Olha ali, ó. Vê como eu não gostava do jogo. É, olha, ó. Já estou aqui acanhado com meus amigos porque prefiro este jogo. Mas vou contar vocês sobre o jogo. Tá, conta. Top Gear 2, né? É, Top Racer 2 também ou não? Não, assim, ó. O lance é o seguinte. Quem curte automóveis sabe que na Inglaterra tem um programa. É um programa bem famoso chamado Top Gear. E é muito a fuder, eu já vi. É bem legal, os caras são piadistas. E aí... na Inglaterra, no caso na Europa e no Japão, que também passa esse programa, o nome do jogo é Top Racer. Então, pessoal, não procurem Top Gear no Japão. Obrigado. E o jogo saiu em 92, né? Sequência do 1, um ano depois do... Kenko! É, da Kenko. Saiu pra Super NES e, 2 anos depois, pra... Mega Driver. É. 2 anos depois, por outra, eu não joguei a versão de Mega, tu jogou, Rodrigo? Joguei, é uma bosta foda. É, o de Super NES é bem bonito, talvez é bem foda. Eu gosto porque é de Mega. Eu acho bonito, comparado com um, é a fuder. O Super Nerd, diga o Super NES. O jogo, eu achei bem a fuder, né, as mudanças dele. E quando eu comprei o videogame Super NES, veio numa fita 5 em 1 de corrida. 5 em 1. Tava escrito em cima. 5 em 1 Racer. Aí... Nem era pirata. Né? Não era pirata, era originalíssima. E aí tinha vários jogos, dentre esses Rock'n'Roll Racing, F-Zero. Que só jogo podre, né? Nigel Mansell e tal. E tinha Top Gear 2. Nem sabia que existia um. O único jogo que eu vi parecido era o Lotus, de DOS. Quem lembra aí, sabe? Eu e meu irmão se reunimos pra jogar. O primeiro jogo que a gente jogou no meu videogame, ficou jogando a noite toda. Afudei pra caralho, me emocionei. Jogo muito tri, os nitro, tudo, os carros, as pistas, os lugares. Vários lugares do mundo pra correr, incluindo Rio de Janeiro, Brasil. Opa. E o Frajola lá acenando. Sendo que a única cidade citada, tipo, no jogo, assim, é geralmente é num país, por exemplo, Canadá. Aí tem as pistas do Canadá. E no Brasil é South America, né? América do Sul, assim, e tem Rio de Janeiro, Brasil. Tipo, South. É como se fosse um outro país, né? Rio de Janeiro, Brasil. Né? O Frajola foi conhecer, ver a pista, né? Vocês já. Que passa no meio da praia, fica a dica. É verdade. Bah! É verdade. As músicas muito loucas, tecno, né? Mas eu curtia. Depois que eu descobri o 1, vi que as músicas eram as melhores mesmo que o 2. Mas... Ah, a música do 2 é legal, né? Aquela. Olha aí, ó. O jogo tinha 64 pistas diferentes, velho. E aí tinha a diferença com o 1. Era que no 1 tinha o posto de gasolina e tal. Eu escolhia um carro e ficava com ele o jogo inteiro. Nesse aí não, tu podia tunar o carro. Mas não tunar gay. Tunar, comprar o carro, comprar motor. O que é tunar gay? Explique. Tunar gay é tipo, em vez de melhorar o carro pra correr mais, ficar mais seguro, só pinta umas coisas do lado. Need for Speed, sabe? Tu tunava no lance assim de comprar motor novo. Se tu não comprava nada novo ou trocava. Você fudia, né? Tu se fudia bonito, assim. É terceiro mundo tu não passava nunca. Assim. Terceiro mundo não, terceiro país. E aí, início tu escolhia as configurações. Tinha muita coisa pra comprar. Tinha motor, tá? Que era o básico. E pintura que eu lembro. Tinha caixa de marcha, era o fólio, e não sei o que, e nitro. Eu não sabia o que comprar, sabe? Eu comprava só nitro. É, não, o lance inteligente depois que eu e meus irmãos pesquisamos era assim, comprar motor fodão, caixa de marcha só de 5 marchas e os outros negócios de nitro, assim, a caixa de marcha era a única coisa que você não precisava, porque não fazia muita diferença. E o tri do jogo também, assim, era que armadura do carro. É, se tu batia, daí o carro ia mais devagar. As correntes de Andrômeda tinha, né? É verdade. Isso aí é igual que tem nos Audi agora, saca? Tu entra no carro, assim, tem o desenho do carro, assim, que tem a porta aberta e tal. Painel? No painel do Audi, tem o desenho do carro, tipo, de cima. Tá. Aí, quando tu abre a porta, assim, no Top Gear é igual, saca? Ah. Eu li aquilo lá a primeira vez, quando entrei nesses carros, eu digo, bah, é o cara do Top Gear, velho. Tu bate e fica vermelho, o cara só olha pra mim. Hã? Quê? E esse tem uma coisa louca, que tem, no jogo tem gasolina, mas não tem onde pôr gasolina. Que nem no 1 tem, né? Tem gasolina no 2? Tem. E tem só uma pista que acaba a gasolina, mas acaba quase quando tu tá em cima da linha de chegada. Mas, tipo, não tem onde pôr, sabe? É feito de propósito, sabe? Mas eu prefiro o 2. Ah, olha que louco. Isso aí eu nunca vi, cara. O jogo tinha passwords, né? Normal de toda a época do 16 bits. Mas olha a loucura. O jogo tinha um chip especial dele próprio que... O password que ele dava pra ti só funcionava naquele cartucho, não funcionava em nenhum outro. Oh. Ou seja, tu tava no final e tu vinha no Frajola jogar o Top Gear 2 que ele amava, que eu sei, não funcionava o teu password. A clássica, tu chega, tô no final, vou ter provado. Olha aqui. Chega aí e tá na segunda fase. Só funcionava no próprio cartucho, ou seja, coisa que não tinha muitos passwords nas revistas pra chegar no final, com tudo pronto e tal. Nesse aí não, né? Só funcionava no teu cartucho mesmo, então. Olha, é uma coisa louca, né? Eu não gostava desse jogo porque eu sempre joguei um, comecei a jogar um. Eu acho que tu jogou, gostou porque foi o primeiro, né, que tu jogou. Não, foi basicamente o primeiro jogo de corrida de verdade que eu joguei na vida, sabe? Eu sei que esse jogo aí vinha junto com vários Super Nintendo. Tu lembra disso? Eu lembro que tu comprava o Super Nintendo em umas lojas e tinha Top Gear 2 junto, cara. Isso é especial, será? Eu não sei, deve ser, sabe? Ou era Piratex foda. Ah, não vende, eu te dou. Não vende, então dando. Tô dando. O Frajola deu o jogo pra pegar o quê? Rock and Roll Racing. Ah, mas é outro jogo que é uma bosta, né? Não, não. Não cite, Frajola. Só o Six vai pôr aqui o início do jogo. gostosinho que começa. É, com a voz do Larry lá. Let the carnage begin! E aí, o que é esse jogo? Olha aí, Rock'n'Roll Racing. Não, antes de comprar ele, eu joguei Top Gear, Nigel Mansell. Tá louco, cara, mas que vida todo triste. Todo jogo que eu tinha. Nigel Mansell é bom. Não, é época de Super NES. Era 5 e 1 também, a fita. Não, meu, eu nunca tive isso aí, cara. Nunca tive só esse original. Só original. E aí que o jogo era muito tri. Eu até troquei. Eu, primeiro eu tinha alugado na antiga... Cinemania. Isso. Cinemania. Que eu já expliquei esse lance no cast anterior, acho que foi. É, que aí até o dono da locadora achou que tava... Trocou a fita, né? Eu pensei que tinha trocado. Sei lá, o cara te deu Top Gear, tu deu. Mas não, agora eu me lembrei que trocou o cartucho. Chip. É só o chip interno. Cuidado, seu cartucho pode ser penetrado por frajola. Tanto que depois de um mês, dois, sei lá, o dono da locadora disse: ó, o teu jogo que tu trocou lá tá logando mais que aquele que tu trocou. Prova viva, né? É? Eu achando que ele não sabia. Então pode ser que em Carlos Barbosa esteja mais gente que gosta do Top Gear 2, além de mim. Obrigado. É, pode ser, né? E vocês, meus amigos. Era tudo Julie que alugava, posso. Ah, tá alugando mais, tudo Julie. Eu tinha fita. Eu comecei a gostar mais dele porque a época era só tchaca, esses dance louco aí. E foi a primeira experiência com rock and roll. É, e esse. Eu também, assim. Não, eu gostei bastante desse jogo porque eu já escutava rock por causa dos meus irmãos mais velhos. E eu conhecia. Foi o primeiro jogo que eu vi ter música de verdade, tipo, música de banda, sabe? Cara, se emocionava. Não era música do jogo. Eu escutava lá os Black Sabbath com meu irmão e tinha tocava Paranoid. O jogo era impossível, sabe? Não, beleza. Pela trilha sonora, mas e o jogo? É. Tu vê de cima, tu não vê o carro, cara. Eu prefiro até Top Gear. Que tu vê o carro. Mas tu quer sempre a mesma merda, sempre igual? Era uma pista quadrada. Não, a primeira era quadrada. Depois tinha uma variação de uma... Sim, era um triângulo a segunda. Era um hexágono. Então? Então, era triângulo. Uma das pistas parecia o cubo. Caía no óleo. E ele começou a ter voz, né? É verdade, ele tinha voz. Falava. Foi o primeiro jogo que eu vi que tinha voz, assim, que um cara falando. E saiu pra que console? Saiu pra Super NES e Mega, eu acho. É, Mega também. O Mega teve um pouquinho melhor o gráfico, só que o áudio ficou dentro de um tubo. É, a voz era muito estranha. Eu vi um vídeo no YouTube comparando, se eu achar, o link está no post. Começava com 3 carinhos, tu escolhia um deles, tinha que comprar, era dinheiro. Era uma caminhonete, um carro tosco, um Baja. Não, era uma caminhonete ou o Baja. É, e depois aquele outro que parecia uma navezinha lá, que era mais rápido, mas tu não podia comprar. É, tinha uma patrola também, e o último de todos era tipo um... O mais fodão, o fodástico, era o fodástico era um sapato. É, era um sapatão. Ele flutuava. Um hovercraft. Sim, caía nas graxas. Não caía nas e graxas. E fazia as curvas perfeitas, tu não batia em parede, em muro, nada. Não, eu, apesar, vocês tiram, né? Mas eu acho uma jogabilidade bem única do Rock'n'Roll Racing. Sim, bem única. Só ele teve. Cara, se fosse tão ruim assim, nenhum outro... Vários jogos copiaram, vários mesmo. Não... Mas foi o primeiro jogo de corrida isométrico. E quando eu comecei a jogar, eu tinha bastante jogos de Super NES, foi o mais completo, o complexo que eu vi, que era de equipar o cara, de motor, pneu, nitro, tinha defesa. Fora os mundos, né? São vários mundos, não lembro agora. E o último era no inferno, era o inferno. Ó, Kulu. Sem falar que o jogador secreto que segurava LR Select era o Olaf, que é do jogo Lost Vikings. Ah, não, peraí. Não é a Belina Rosa? Rosa. Tem cara igual, secreto. Cara, só era o jogador, era um outro que Não, mas tem um chefe. É. Não era chefe, cara. Era um secreto, era um viking. Não, é que tinha um chefe. Um novo tipo de chefe. Chefe da egípcio. Era uma Belina Rosa, o primeiro chefe. Que tu pegava era secreto. Não, chefe? Como assim? Sim, cada mundo tinha um cara que só participava daquele mundo, que era tipo o cara mais foda. Tu enfrentava ele era mais foda. Ele tinha mais míssil, mais defesa, tinha Eu mais. Eu achava massa os personagens. Tinha um Teráquio, um Lobo. E quem é esse jogo aí? Interplay Blizzard. Ah, tá. É, depois teve uma sequência que não é muito a ver, mas parecida. É, que daí tu vai falar assim. Depois. Já fala agora, cara. Já que tá na merda, pra que é um peido pra quem tá cagado? Red Asphalt. Puta. Asfalto Vermelho. Mas é continuação mesmo do Rock'n'Roll Racing? É da Interplay também? É Interplay. Né? E eu sei que é The Rock e é Carros Tosco, a mesma coisa. É que as músicas não foram mais licenciadas, então eles meteram lá um heavy metal, né? Foi bem... uma banda mesmo. Não, eram várias bandas, isso aqui, tudo desconhecida, né? Tudo metal obscuro do inferno. É, coisa do demônio mesmo. Tu curtia pra caralho as músicas, né? Tanto que eu pegava e colocava o CD do jogo no aparelho de som pra ouvir, né? Muito, né? É. Como é que é, Red Asphalt? É a mesma coisa do Rock'n'Roll Racing. Mesma coisa, só que muda o gráfico e tem cenas em CG. É, cada carro tem uma cena nova. Enfim. Ah, eu imagino o CG daquele jogo. Eu lembro CG era legal. Eu lembro que o Frajola falava que o cenário, quando ele passava nos lugares, tinha uns telão. Dava propaganda de jogos. De 98 a 97. O Rock'n'Roll Racing eu até respeito, porque eu sei que tem fãs meio bizarros. É verdade. Mas o Red Asphalt, eu não sei ninguém que gosta desse jogo, só tu, porque o Léo. O Léo não gosta. Na verdade, esse jogo, até eu sempre ouvi falar. Pra jogar, por que esse jogo te agradou? Que era corrida com mísseis também? Era a sequência, porque eu gosto mais ainda do Rock'n'Roll Race. E como não havia nada parecido, eu me apeguei a ele. Cara, mas assim, quando o Pra Jogar me mostrou, eu lembro que era algo único. Esse Red Asphalt não sabe quanto vendeu, nada. Né? Nada. Não sabe. Eu que nada, porque... Esse é bem obscuro. Eu já procurei várias coisas assim. Acho que nem vídeo no YouTube não tem direito, cara. É muito obscuro esse jogo. Tem uma dica aí pra mostrar, pra dizer que é o filme. Você lembra o filme Dead Race? Sim, é Dead Race 2000. Segue o estilo do jogo. Que viagem. Quando eu assisti, eu me emocionei. Era Rock'n'Roll Race. Bah, eu não sei. Esse jogo eu lembro que eu não gostava e tinha pena de quem gostava. Tudo bem. Não, mas, Frajola, então, o Júlio vai pôr um link aí do vídeo. Desse jogo, se tu achar. Se alguém lembrar desse jogo, por favor, comente, porque só sei do Frajola mesmo. Tenho jogo até hoje. Qualquer coisa, o Frajola filma na câmera e põe no YouTube. Só sei de tu que gosta desse jogo aí. Se alguém mais gosta, por favor, ouvintes. É, eu mesmo não conheço ninguém. Que bom! O Rodrigo achava que o Leandro gostava. Sabe que ele é obscuro, né? Como falam obscuro. Eu sei tanta história dele. Vai lá, Rodrigo, qual é o teu próximo? Voo de. Não é um jet ski, é um jet ski voador. Veio junto com o meu Play 1. É, Jet Moto 2. Esse jogo, ninguém gosta. Eu achava foda por quê? Primeiro tinha cenários que eu achava trimassa. Um com um terremoto em Los Angeles, outro com vulcão. Segunda trilha sonora era trimassa, umas músicas meio técnicas, com rock. Tu também podia botar no CD player e ouvir que nem o Red Asphalt. Nem um pouco genérico. Tá, tô brincando, continua. Era na água, né? Sim, era na água. Podia voar, fazer manobras radicais também. E tinha os personagens, eu gostava de jogar com a Bomber. Enfim, eu não conheço ninguém que gosta desse jogo. E ele teve três versões. Né? O 1, o 2 e o 3. Os 3 pra Play 1, né? Os 3 pra Play 1. É, o terceiro eu cheguei a dar uma olhada. Tinha ele, mas não gostei. Eu acho passei. Que eu vi num demo esse jogo aí. Isso, no demo. O Frajola tinha esse jogo e deu pro Fuca, eu acho. É, acho que foi. É. Não, a história é... Eu tinha esse jogo. E eu vendi pro Frajola, que o Frajola... Vendeu pro Fuca, é isso? Acho que foi a época quando eu troquei o meu 64, o meu Play pelo 64 do Fuca. Fusca, né? Eu lembro que o Fuca jogou isso uma vez e ele falou, tá louco, muito ruim. É, eu selecionei os piores e tó, né? E ele gostou. Dá pra ver que aqui a hostilidade é imensa quanto esse jogo. E eu gostava. Tinha um cenário muito louco que tava no céu e de repente tu ia pro inferno e voltava, saca? E tinha alta uma música tricalminha no céu e no inferno, alto rock pauleira. Inferno é rock, né? Rock pauleira. O diabo é o pai. Red Asphalt é o inferno, puro. Cara, eu curti os cenários do jogo e manobras, e era um jogo assim, meio whatever, né? Sim, né? Bem whatever, né? Cara? Bem whatever. Jet skis que voava. Com turbina, nitro, e tinha também as fases do gelo, que são muito fodas e difíceis. Mais um, né? Terminou, né, o Jet Moto 2, então? Sim, terminei. Caba-raba, habilitava as pistas do que também terminei e sofri que nem... Meu Deus, eu pensei que tu jogava cachorro just for fun. Pois é. Não, esse eu virei. Alguém tem o que falar desse jogo, além do Rodrigo? Jet Moto. Não sei, eu joguei o 3 e não gostei, imagina o 2. Eu joguei no Fuca, não gostei de nenhum, nem no 2, nem no 3, nem no PSP, nada. O Júlio nem conhece, não. Sabe de quem é o jogo? Sony e Single Track. Meu e depois Deus. Virou a 989 Studios. Sério? Sim. Metal. Caralho, cara, é verdade. Eu não sei se é um jogo pessoal. Esse aí parece que sumiu do mapa, né? É, eu também acho que sumiu do mapa. Tinha Cubandas, porra! Era foda. Era foda. Isso aí todo mundo gosta, não tem. Tinha um jogo dela que eu gostava, que era Cardinal Sim. Puta merda, só tu mesmo. Depois tu fala desse jogo aí, porque tá louco, cara. Nightmare Creators. Tomba, tô lembrando de todos agora. Tá vendo? A bomba explodiu. Blasto. Chega. Eu também tenho essa nostalgia que o Rodrigo tem, que foi o primeiro jogo que ele jogou no Play. Eu fui o primeiro RPG que eu joguei e terminei na garra, na marra, foda. Enquanto o Frajola jogava Final Fantasy VIII. Eu sei qual que é. Eu jogava Guardians Crusade. Porquinho, era o porquinho. Era o porco, cara. Eu era alienígena rosa. Calou. O porquinho. A mulherzinha tem que cuidar do porquinho rosa. Alienígena rosa? Era o Dato. Fica a dica. Fica a dica. Aquilo lá sim que era ruim. Alienígena rosa, fica a dica. Depois o cara vem rir de Kirby. Cara, é assim, né? O nome do jogo é Guardians Crusade, é da Tansoft. O que é Tansoft? Né, puta que eu pare! A Tansoft é conhecida por, veja só, fazer Battle Arena Toshiden. Tangsoft é do sul? Só, lá. Depois da Tangsoft, né? Foi distribuído pela Activision em 98 no Japão e 99 nos Estados Unidos. Puta merda, a Activision distribui tudo, né? Ai, cara. É um RPG simples, né, cara? Onde você é um guerreiro de um vilarejo. Barão, tu é, mora em Barão, tá? E daí, então, um guerreiro tem que levar uma carta do rei, do teu prefeito, pro outro vilarejo. Muito simples, né, cara? Muito legal. Correio. É o correio, né? É muito simples, é muito maroto. Eu gostava o carisma desse jogo, meu Deus, me possua. E aí, tu ia levar a carta no seguinte cidade e, de repente, caiu um ET, assim, uma cegonha deixou cair um ET rosa. E daí, como assim um ET rosa? Era um bicho rosa bizarro, né? Apelidado de Baby. Baby, oi! Porquinho Baby. Baby. Oh, Baby Mille. E daí, depois disso, ele fala, ó... Daí, depois disso, tem uma mensagem escrita... Go to God's Tower. A Torre dos Deuses. E aí, o jogo se baseia nisso, né? É um RPG muito, muito simples. Muito carismático. Me lembra Chrono Cross. Toma essa. Não, mistura Deus. Não, porque... É, eu sei. É um muito maior que o outro, né? Mas me lembra porque o carisma das fases era imenso, né? Ah, sim. Tipo, era colorido, sabe? Era bem bonitinho, assim. Os gráficos não são tão toscos, é bonitinho. Tanto que eu lembro muito bem o dia que eu fui ver na tua casa. Não, e calma aí, Frajola, só uma coisa. Eu lembro que... Cara, eu lembro que deixei de uma festa. Uma festa muito doida que teve pra jogar esse jogo com o Didi verdadeiro, que é meu amigo. Pra... Tava ganhando level. E eu lembro que o Frajola jogava o Final Fantasy VIII e tinha as Summons, né? Tu lembra? Summon. A GF e tal. Tinha também Summons. Shiva. Né? E sim, esse jogo tinha Summons, que eram o quê? Brinquedos. Minha cara de nojo saltava. Eu lembro, cara. E era um toy, era um brinquedinho tri pequeno que tu pegava durante as fases em baús. Sim, eu lembro que fosse hoje o dia que tu me chamou pra ir lá mostrar. É, e eu acostumado a ver os jogos Final Fantasy e ver aquilo lá. Cara de nojo, tu pega. Eu achava muito foda. Tu jogava no máximo com tu, que era o guerreiro, sem nome, né? Que era o teu nome. O Soldier, o Baby, né? E tu pegava uma menina durante o caminho que era Nehemio. Pegava. Hoje custa, eu fui procurar o valor dele, custa $60. $60. Obrigado, porque é raro de encontrar esse jogo, veja só. No Mercado Livre, 120 pilas. Quem fez esse jogo, produtora? Tansoft. Ah, tá aí. Mas, tipo, só ela ou a Sony? Só ela, brother. Tansoft na veia, cara. Ai, artista. Tansoft. Tatuagem de Matheus Kier. Tansoft. E esse jogo, eu sei, ninguém, hoje em dia é uma bosta, né? Eu até jogaria de novo, mas é porque eu não tenho tempo mesmo. Mas eu sei porque é a nostalgia que me puxa a amar esse jogo com carisma. A IGN deu 8 pra ele e a GameSpot deu 7. Não vendeu nada, não é um jogo muito conhecido, né? Mas são, é famoso, os clássicos obscuros games do PlayStation, né? Como Red Assault, como este jogo, né? Tinha muito jogo, né? Muito obscure games, né? Eu lembro que a Gamers tinha feito especial 2 guias, era parte 1 e parte 2 desse Guardians Crusade. Ah, olha só. E tinha. Tem uns fãs hardcore, até encontrei um cara no Playfire, procurei, né? Sabe que no Playfire dá pra te buscar por game, quem tem também, né? E achei um brasileiro, velho. Um brasileiro que gosta do jogo. Até adicionei ele, falei, bah, velho, muito foda, cara. Ele é verdade, esse jogo é muito bom. Quem sabe ele não manda um e-mail pra gente. Pois é, cara, se tu ou mais alguém que ouviu falar do jogo, e tá aí um vídeo aí do jogo, do gameplay pra vocês se deliciar com o meu fanatismo. Não, o fanatismo já, de Matheus. É da Tangsoft. Tangsoft, obrigado. Que mau gosto. Então tá, agora eu vou falar do meu próximo. Esse jogo é um jogo que eu consegui uma fita, né? Essa fita era vários jogos em uma, não era pirata. Olha ali. Porque era Super Mario All Stars. Da série vários jogos em um. Super Mario All Stars e... E eu já jogava Mario a vida toda, Mario World, né, Forever, Mario 1, Mario 3, conhecia. E eu vi aquele jogo estranho, diferente, muito fã de Mario, me apaixonei pelo jogo. Passei vaselina sério pro jogo. Super Mario Bros. 2. A cocô no animal. Anos depois foi lançado como Super Mario Advance, que foi o primeiro jogo do Mario do Advance, né, todo modificado e tal, e é muito mais a fuder que o original. Refeitinho, mas... refeitinho. Sim. E esse jogo é, ele é assim, né, ele é um... Todo jogo se passa dentro de um sonho do Mario, né? Spoiler alerta total, porque é o final do jogo, é isso aí. Quem não virou, sola mim. É, e ele é todo estranho, e justo no final tu fica sabendo por quê, porque é um sonho do Mario. Na verdade, não é nada a ver disso aí. Vou contar pra vocês, moçadinha. No mínimo, eu sei o que tu vai falar. Pera aí, esse jogo não é um jogo indiano? É um jogo de um programa japonês da Fuji TV. E era de um programa que tinha Doc, lá... Doc Panic? Doc Duck Panic. Ou é da Globo, não, é um cara indiano que tu joga? Um tu maluco? Joga com caras árabes, é uma família árabe. Tem todo o tema árabe, todo o tema... Aquele filme no Fiorentino. No deserto e não sei o que lá. Não, assim, ó, no Japão esse jogo fez alto sucesso, Doki. Só que ele era só pro Famicom Disk, né, que era um disquete do Famicom. Porque no Japão eles queriam... O Super Nintendo também tem isso aí. E eles queriam fazer pro 64. Porque o disquete era muito mais barato que o cartucho. Tipo, um cartucho era, vamos dizer, 50 pila, um disquete era 10. E isso saiu só pro Famicom Disk, esse Doki Doki Panic. E o jogo todo é assim, ó. Essa família árabe aí era do programa. Não saquei como é que era o esquema, procurei, mas não descobri. E eles entram num livro. Por isso que todo jogo, tipo... Ah, é um livro que tu abre. Isso, por isso que todo jogo é meio assim. Sim. As fases são, na verdade, capítulos do livro e tal, e no final tu enfrenta um sapinho louco lá, que daí ele te dá a chave pra tu sair do livro e tu volta, e é isso aí. O Doki Doki Panic. Louco, né? É, no Mario eles pegaram esse jogo e trocaram por personagens do Mario, né? Tem a estreia da Birdo. Por quê? Isto. Por quê? No Japão saiu o Super Mario 2, só que era o Super Mario 1, que Lost tinha... Levels. É, o que no Super Mario Stars é o Lost Levels, que é o Super Mario 1 igual, só que tem o Mario e o Luigi pula mais alto e o Mario corre mais, e é muito difícil. Tipo, por isso que até hoje eu me prezo por ter virado ele de cabo a rabo, porque é muito foda. E Prince Money, põe o barulhinho. É, Prince Money. Ah, mas foda que aquelas room hack lá do Super Mario não deve ser. Não, bah, é fudido. É pior, verdade. Então nos Estados Unidos, óbvio, todo mundo criado a leite com pera, né, queriam afunilar o funil. Né? E aí pegaram, vamos pegar esse joguinho massa aqui, já que saiu só no Famicom, disse que vamos fazer do Mario. Aí fizeram, trocaram a família árabe pelo Mario, Luigi, Toad e a princesa. E ele entrava nesse mundo dos sonhos ali. O lance de pular em cima e matar os inimigos não existe mais, tem que trocar vegetais nos inimigos, sim. Tá louco. E eu gostava porque a música era muito massa. O Doc Doc Panic foi feito por uma equipe meio que da Nintendo já antes, e a música foi do Koji Kondo igual antes, do Mario Bros 2 ali. Ele já era o Koji Kondo, então tipo, era praticamente um Mario diferente. Né? Eu joguei muito o jogo, assim, virei muito, assim, seguido, fiz de tudo que dava pra fazer naquela bosta lá. E é um dos meus jogos preferidos do Mario mesmo até hoje. Joguei no Advance, que tem vozes e tal, é muito fuder, cara. E aí, nesse jogo aí, foi a estreia de personagens clássicos do Mario, tipo o Shy Guy, aquele bichinho com a máscara, Shy sabe? Shy Guy e a Birdo. Isso, a Birdo, aquele bicho bizarro. E o... Você lembra? É o Poké o nome. É aquele bicho que é um monte de bolinha, uma em cima da outra, que tem nos desertos, sorrisinho, Mario Kart e tal. Sorrisinho, é desse jogo aí, ou seja, esses bichos do Mario, eles tinham no Doki Doki Panic, porque os inimigos eram igual do jogo, só mudava os personagens, sabe? E o último chefão era o Rot, que era um sapo, que era tipo o Bowser, assim, louco. Podre. Que podre, trimassa. Então esse podre. É meu jogo. Segue o baile. Alguém jogou quem gostar desse jogo aí, por favor, deixe seu comentário, e-mail. Então, por favor, últimos games. Antes vamos deixar o áudio aí do Slash Rick, né, do Now Loading. Partner, parceirão. Nosso... Bom, algum dia a gente chama ele no Skype, né, galera, aí vamos ver, mas por enquanto vai o mini áudio aí, então toca aí jogos do Slash Rick. Ele vai falar um jogo que eu ia falar, hein, mas tudo bem, né, como ele é o Slash Rick, eu vou deixar. Ah, tá bom. Olá, pessoal, aqui quem fala é Slash Rick do Now Loading, e eu vim aqui fazer uma pequena participação para falar daqueles joguinhos que eu gostava quando era menor, mas que nenhum dos meus amiguinhos gostava também. Também conhecidos como os Guilty Pleasures, né? E um deles era o Pokémon Snap, que é um dos jogos mais incomuns que eu jogava no Nintendo 64. Que até hoje eu não encontrei ninguém que falasse, nossa, eu adoro esse jogo e tal. Mas eu realmente gostava, cara. Eu falo sério, não achava legalzinho, não. Eu gostava muito do jogo. Passava tardes e tardes, alugava ele vários finais de semana pra poder ficar jogando. Acho que era porque era uma época em que eu era muito viciado em Pokémon. E pra quem não sabe, Pokémon Snap é basicamente um rail shooter, né? Que em vez de atirar com armas e matar os Pokémons, que seria muito sinistro e até legal, você bate fotos dos Pokémons, né? E dependendo do enquadramento, do foco, da pose especial e tal, você ganha mais ou menos pontos por cada foto, e aí vai abrindo outros itens, outras fases, onde tem outros pokémons, etc. Cara, era muito maneiro, mas o pessoal não gostava, não sei porquê. Outro era o SimCity, né? Mas calma, não é apenas o SimCity, é o primeiro SimCity pra Super Nintendo, cara. E que era muito tosco, mas eu gostava de jogar e tal. E eu não sei se as outras pessoas não gostavam, porque era um jogo, assim, chato pra crianças da minha idade, né? Não sei lá, 9 anos, 8 anos, era boring, sabe? Paradão. Mas eu gostava pra caramba de ver meus quadradinhos, né? De cidade, de casas e se transformando em prédios e tal. Nada muito especial, né, cara? SimCity é SimCity, em qualquer lugar, mesma premissa de você fazer sua cidade e ela crescer, você não ganhar nada por isso, mas, sei lá, eu curtia pra caramba jogar esse jogo. Bem, é isso, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Pra quem não conhece, acessem www.nowloading.com.br, o site blog para games. Nós estamos com um layout novo, muito maneiro. E vão lá, acessem, ouçam o nosso podcast. É isso aí, galera. No mais, nada mais. Pokémon Snap era foda, eu também acho, mas fazer o quê? aí, eu também. Fazer o quê? Então tá, últimos games aí, gurizada. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu vou falar de um jogo que eu sou... Final Fantasy X-2. Sabe? Aê! O que você vai falar sobre o quê? Se fosse o Fuca ainda chegar e dizer isso, eu ainda acreditava. Não, mas eu não falei nada. Por que não pode gostar do Final Fantasy? Fala não, tem uma coisa. Pera. What can I do for you? Essa musiquinha do início já emociona, né? Ela dançando, Yuna, maravilhosa. A Yuna, né, cara? Cara, um trio ali, três meninas em busca do... Tá. Em busca do quê? Do Tidus, né? Nas espera pra revelar o segredo do dragão. Tá, fala aí desse jogo aí. O que ele tem de bom pra ti? O quê? Foi tudo o resto do Final Fantasy X, né? O que... O resto! O resto, realmente foi, né? O que ficou bom fez o 10, o resto fez o 10. Cala a boca, a gente veio chorar aqui em casa pra querer que eu vendi o meu. Vendia? Vendi o quê? E depois... Eu peguei e passei no meu HD loader do Play 2. Fica a dica. Comprou, eu sei que tem. Só porque tu falou em resto, os gráficos do 10 2 são piores que o do 10, né? Não. Tem certeza? Eu lembro que eu vi o jogo parecia um pouco mais feio, assim, um pouco mais... Não, ele foi tudo reutilizado, né? Porque o cenário basicamente é quase o mesmo. É, gráfico umas coisas bonitinho. Mais, né? Pra você que está perdido, estamos falando do Final Fantasy X 2. Isso. 10, 2. Só que tá pegaram o 10 e deixaram. Pegaram o básico do 10, só que deixaram bem simples o 10, 2. Virou um jogo RPG meio cação de fase. É, baseado em missões, né, cara? É, missões. Não, mas aí. Só que. Desde que seja linear e bom, tipo Final Fantasy 10, cara. Mas isso aí ficou. É, mudou tudo. Mudou tudo, né? Nem o Nobu Uematsu tá no jogo, né? Eu acho. Não, ele não tá. Não, nem sei por que eles resolveram fazer essa sequência. Ah, acho que, sei lá, deu grana e vamos fazer. Capaz era pra tentar pegar outro público, tipo meninas e tal, ou mais pop, mais meninas. O que você tá querendo explicar com isso? Tem nada a ver isso aí. Cara... Tem nada a ver. Tem nada a ver isso aí. Cara, tem nada a ver isso aí. Cara, eu saco um pouco do marketing. Ah. O Frajol era fã de Panteras. Ah, é, Panteras as Japão. Antigas, né? Eu sei que a música de batalha também, quando tu ganha da Mission Complete, outra coisa nada a ver, né? Uma coisa legal, eles tiraram o Summon, só que tu... Tiraram o Summon? Não tem Summon. Porra, cara, a única coisa legal... Pois é. Ah, para. E agora o lance é trocar de roupa. Elas trocam de roupa muito habilidade. Na real virou os como é que é? Os jobs, né? É, jobs. Tipo Final Fantasy V, né? É. Só que tem uma roupa lá que ela transforma em cantora e canta pra matar os bichos, né? Fica meio... Meio. É. Teve uma época que um cara da EGM, acho que foi, ou não. Ele falou, ele deu a nota 5.0. Que era foi da EGM. Eu queria matar ele. Eu queria matar ele e veio vários e-mails e-mail e pedindo pra ele retornar a nota que ele tava errado. E ele disse que não, minha nota é essa e ponto final. Sei que deu alta repercussão. Enfim. Tá louco, cara. Eu não sei que tu gostava do game, além das putaria. É que eu não tenho muito o que falar porque eu sempre fui fã de Final Fantasy. Então, é Final Fantasy, deu, não tem porque. Era o item de colecionador teu, isso. É. Não foi e é longo o jogo ou é curtinho? Não, é curtinho. Só que tem outras missões, coisas essas. Então, spoiler do final. Eu sempre quis saber o final, porque no NES o Tidus some. Qual é o final do NES 2? O Tidus volta? No final ele morre. Ele tá morto. Ele morre mesmo? Ele tá morto. Ele não deixa um vídeo no Sparrow, ó? É, Sparrow contém o final dele, por que ele morreu. Na verdade, ele morreu pra ter salvado a Yuna, né? Oh, que bonitinho. É. Mas o final é bem fraquinho. A Yuna não fica trilha de cara? Novela, da Azul. Não, porque tem as duas que consolam ela, enfim. Parece que fica meio lésbico. Que do foi o... E te consolaram também, né, pra What Can I Do For You? Não, a musiquinha inicial é legal. E o Entai também é legal, né? Do Final Fantasy X-2. Tem? Ah, para, cara! Eu lembro que tinha um vídeo da Pain amarrado no Japão. A Pain é macho, para. É macho, macho man do jogo. Ah, ela, cabelo curto e tudo. Ela é macho. Ela que é. Ela faz o papel de Tidus no jogo. Mas então é isso. É isso aí. O jogo não tem muito o que falar. Ele é bem simples. É Final Fantasy não sendo Final Fantasy. Pegou o nome da franquia, né? Não sei explicar porque eu gosto de Final Fantasy. Ele tendo nome, deu. Ah, tu achou legal a temática das guriazinhas, né? Não, então me diz uma coisa, Frajolão. Tu gosta tanto de Final Fantasy, prepare-se pra vir ou não. Por que que tu não jogou Final Fantasy, aquele do Super NES, Mystic Quest? É Final Fantasy, cara. RPG, primeiro RPG que eu joguei, eu achava foda, tá saindo agora pra PSP, Lunar Silver Star History. Ah, cara, eu queria jogar na época, porque eu vi no Stargame e Lunar. Eu vi na Gamers. Saiu meia dúzia de consoles, nasceu no Sega CD, saiu pra 3DO, saiu pra Saturn, eu acho, e aí saiu para Play 1, e no Play 1 eu parei e joguei. Primeiro, veio junto com o meu console, era todo em japonês. Tinha anime, as cenas em anime, dubladinhas, vozes carismáticas, tinha o gato voador que eu lembrava Sailor Moon, a Luna. Tinha o... No caso, o vilarejo era muito massa. Eu achava muito fodeu o vilarejo. Primeiro vilarejo que eu vim em RPG, já me apaixonei pelo estilo, assim. É, de tu, foda, eu gostava. De tu checar, pegar itens e afins. Tu achava a personagem cantando no laguinho. Eu sei que esse jogo eu joguei bastante. Enfrentei, achei o dragão, tinha a história dos dragões. O porquê que era a história do Lunar. Que eu, se eu não me engano, o nome do jogo era só Silver Star. Aí, é o mesmo produtor de Grande. Do Grande, que também é, eu acho foda. Enfim, primeiro RPG que eu joguei, eu achava teria fuder. Um jogo que foi meio underrated, que não foi muito falado, mas é jogão. Recomendo vocês a jogarem, que é bem interessante. São dois jogos, né? Tem Lunar Silver Star Story e o Eternal Blue. Eternal Blue. Esse e, pra Saturno. É muito bom. Saiu agora pra PSP. Tem várias versões dele. Saiu pra Game Advance, pra DS, pra GameCube, acho que tem um, tem... Sim. Depois saiu pra vários. É, eu não conheço ninguém que tenha gostado desse jogo. Sim, não conheço muitos fãs de RPG, mas eu lembro jogou foi o Diogo, mas o Leandro, o Pikachu odeia. Odeia. Teve uma vez que ele chegou aqui, o Diogo tava jogando, ele virou as costas, vai jogar isso aí. Vou. Eu vou embora. Depois, ele continua igual. Tá, o RPG é bem clássico, tem quatro personagens, é tipo esquema de batalha final 6. Lembra, mas o estilo gráfico, a arte, o design do jogo era bem bonito, né? Bem bonitinho, tudo desenhadinho. Isso. Cachoeiras e cataventos e afins, tudo movimentando, né? Bonito. Tales of, né, cara? Isso. O que chamava a atenção realmente eram os animes que tinha entre eles. Ah, tinha muita cena de anime. Fica a dica, se existir anime, eu salto fora dessa janela. Fica a dica, se souberem, manda e-mail. É, se alguém fala gosta de Lunar aí, Silver Star Story. Aqui ninguém odeia, mas ninguém jogou muito. É, né? Eu lembro que eu vi no Star Games isso aí, o Cristiano Gualda lá chupando o jogo. Ah, muito bom, muito bom. Fica a dica, tem relançar uma PSP, vou jogar e virar. Confira no Playfire, falei review. Final do ano, tô pegando. Meu último é Explosão de Miolos, como eu falei pra vocês. Aposto que vocês não gostam, mas eu gosto, e muito. Meus chapas Everton, e Jerônimo, e Evandro, e outra galera do Flipper, todo mundo curte que nem eu. E eu vou dizer pra vocês, meu Street Fighter 4 foi dali, saiu dali. Podem dizer que não, saiu dali. Estou falando de Street Fighter X. Ah! A série X. Sim. Muito ruim, a série X mesmo. É, eu X joguei o, toda, até o 2, o X2 Plus, né? O 3, o X3 eu não joguei porque é de Play 2. Grilos ao. Esse jogo é conhecido pelo teu nome mais gigante do mundo, porque o primeiro Street Fighter X, aí depois Street Fighter X Plus, aí o de Play 1 é Street Fighter X Plus Alpha. E é engraçado que quando tu põe no Play assim, Street Fighter EX Plus Alpha. É muito bom. Vou pôr o som aí, edição, por favor. Street Fighter EX Plus Alpha. Enfim, o jogo é uma tentativa 3D da Capcom com a Rika. A Rika. Escolomania! Um abraço! O melhor jogador, velho. Ah, tá. Eu vou falar, não, podem vir. Eu me emociono com esse jogo. É uma tentativa 3D Street Fighter que eu acho que foi o único jogo 3D que conseguiu fazer ficar a luta decente antes do Fighter 4. Pode chutar. Pode chutar. Estão fedendo aí. Aí, porque todos os outros eram aquele negócio de escapar pros lados e não sei o que. Esse aí não tinha, era 2D, só que era em 3D. Os gráficos eram tosco. Até na época, os caras disseram que era de propósito, não sei, né? O que tá girando que nem o peão da casa própria, de maluco. O gráfico era feito em cima do hardware do Play 1, né? Tinha um monte de bug, né? Tinha, pra caralho. Hambúrguer, hambúrguer. Hambúrguer. Tipo, terminava o jogo, né? A luta, por exemplo, daí aparecia o quadrado aqui do cara. Entrava no ombro. Meu Deus! Tipo, o gráfico era Virtua Fighter 2 do Saturno, sabe? Era quadradão pra caralho. Mas na época que saiu, todo mundo dizia assim, bah, mas essas coisas melhores, cara. Não, é de propósito, não sei o quê. O gráfico até é perdoável, porque o rival escuro também ficava quadradão. Sim, sim. Falha gráfica. Carisma não se compara com o lixo, pá. É, não, falem o que vocês quiserem. O jogo achava muito massa, né? Umas coisas, até as mudanças que eles fizeram, tipo no Ryu e no Ken, que o helicóptero não era mais aquela coisa girando bizarro, era tipo uma sequência de voadoras. Uma coisa, nós achava muito a fuder. Pergunte para Deus, Sheldon Jerônimo. Uma coisa o pessoal achava a fuder, que não era que a história Ryu e Ken são os fodas. Não, era todos igual, eram, né? A fuder. Eu lembro, principalmente o Zangief, a melhor versão do Zangief que existe até hoje. Opa, é o do Marvel vs Capcom 2. Não, é do EX. Ele é bem mais rápido, os golpes dele são tribom, todos assim, tipo, tu quebra pau alguém com o Ryu. É 360. Tipo, tranquilo. O personagem desse jogo, no minto, que era o Dr. Loki. É, Dr. In Dark. Que jogava bombinha. Isto. Express, um francês. Isso que eu ia falar agora, os personagens extras, que tipo, tem poucos do original do Street Fighter. Tem o Ryu, Ken, o Dalsin, a... Gaio. O Gaio, que não é o Chun-Li. A Sakura, a Chun-Li. A versão da Chun-Li também é muito foda nesse jogo, o Zangief. E tinha vários novos, né? E tinha Dr. In Dark, que o Six falou, que era um cara com uma máscara, assim, eu achava ele muito a fuder. Tipo, ele tinha, até tinha uma cordinha que tu puxava, o Scorpion, o Vital. Come here! Mas ele só puxava e dava fazer muita sequência. Os especiais eram muito a fuder deles. Tinha a Pulumpurna, que reza a lenda. A Capcom mente, mas na época eu lembro que eu li em vários lugares, que era a mulher do Dalsin, e é igual da mulher do Dalsin, do Street Fighter 2, do Street Fighter Alpha, que ela fica atrás torcendo. Pulumpurna. E ela é muito a fuder de jogar, tipo... Pulumpurna! Tipo, eu vejo a Pulum, sabe? Eu vejo aquela Karen do Alpha 3, tipo, ela é muito podre. Ela é muito a fuder. Os golpes dela, é mais real as coisas assim. E tinha vários outros. O Skullomania. Cara, tem que... Capcom, faz um jogo só desse cara, por favor. É o Mr. M. Põe ele no Street Fighter 4 Super. Ele não é muito a fuder. Não. Ele é tipo a Tartaruga Ninja, só que ele é muito a fuder. Ele é um mexicano com uma roupa de esqueleto. El Fuerte já cobre o... Gorobana! Gorobana! Bah, os golpes dele eram muito a fuder, velho. Tinha o Akuma, tinha uma versão de um outro cara que era dominado pelo Dark Hadou, que era o Kairi. Ele era muito foda, ele era muito do mal, assim. Eu achava a cara dele de mal era mais que a do Akuma, saca? Ele era um cara com uma cicatriz gigante no olho. O olho era detonado. Era Saga. Cicatriz sub-zero, assim, ou passou aqui em cima, mas não machucou. Era detonado, sabe? Tal. E ele falava, dava os golpes gritando, assim, não era Hadouken, era... Era muito... E o especial dele dava um grito muito foda. Jerônimo é muito fã dele. E vários outros, assim, o Darum Mister, que era um Zangief mais... fácil de jogar, que tinha um bigodão muito a fuder. Bah, pegou o Jerônimo com parâmetro e fala mal de Street Fighter 4. Caiu no conceito. Não considero. Não. Ele prefere o Yak. Meu Deus. E Deus aí, caiu. Tinha um outro conceito. Cara, que é de um outro jogo da Rika, que é do Fighting Layer, que eu joguei e é muito a fuder. Os gráficos são bem melhores que o Street Fighter X. É o Alan Snyder, que é um cara que ele também tem o poder do Hadou e tal. Ele fala os golpes em inglês, só que não fica idiota. Tipo, ele não fala Hadouken, ele fala Fireball. Só que ele fala de um jeito massa. Fireball. Tipo, Rising Dragon. Não, sério. Não tem. Fica bom. E vários outros golpes assim. Enfim, o lance massa do jogo é que não tem final. Isso eu ia falar depois. Tá, ia falar depois. Tanto outro jogo que não tem final. Não, e aí, aí, o lance massa desse aí era que os especiais... Só tinha o Strider Alpha 1, né, nessa época. E o especial do C ligava. Ligava os especiais. Ou seja, tu podia dar um Shinku Hadouken. Tu podia dar um especial do helicóptero e outro Shinku Hadouken. E tu tirava uma vida cavalar. Cavalar. Era brutal. E uma coisa que eu ia te pedir. Os caras do EX participam desses novos Street Fighter aí? Do Alpha 3, sei lá, do... Triste, nenhum. Nenhum, né? A história não tem história, né? Tanto que na versão de Flipper não tem final. Tu vira e deu. Game over. O chefão... Tem dois chefões, o Bison fodão, que é uma versão do Bison que eu acho muito a fuder, a melhor versão do Bison do que os do Alpha, porque o especial dele é aquela magia, não é o Psycho Crusher bizarro. E o outro chefão é o Garuda, que é um demônio, saca? Ele é um demônio que, segundo a história que eu li na época, não sei se é verdade ou não, que ele foi acordado por causa do Akuma, que o Akuma tava mexendo muito com esses lances de magia do Dark Hadou e tal, e ele é um demônio que vem chegar, Akuma, vem aqui, eu vou te dar um pau. É, chamou a galinha preta e veio o Garuda. Isso. E ele era um chefão que era impossível de vencer dele. Fizeram uma Akuma, veio Garuda. E ele tem essas versões aí. O X2 tem os gráficos mais polidos e mais personagens. E tem o X3 pra Play 2. O X3 eu nunca vi, então não posso falar. É lançamento falar. De Play 2. Na época que lançou Play 2, saiu esse aí. E aí, esses dois que eu vi, todos três, saca? O 2 e o foda que tava falando isso no final. No Flipper não tem final. No Play 1, por causa disso, eles tinham medo dos fãs, né? Que não tinha final. Aí eles adicionaram uns CGzinhos no final lá, que não tem história. Tipo, é um CG bizarro. Mas eu sou muito fã, jogo seguido e acho muito tri. Quando eu joguei esse Fighter 4, a primeira coisa que eu vi foi parece o EX. Vocês podem dizer que não, mas parece, assim, é uma coisa muito velha, mas parece, assim. E eu acho a fuder, principalmente os personagens. Eu acho muito mais carismáticos que os novos do Alpha. Eu sou dessa opinião, dar um Mister um beijo. Se você é fã do Spider X, deixe aí um comentário que eu não vou me sentir sozinho junto com o Jerônimo. Um silêncio agora, todo mundo morreu. Porque... Mas não é esse o tema do cast, jogos que só eu gosto, ninguém mais gosta. É isso aí. Mas não era pra exagerar também, né? Depressão bateu. Cara, ligar o Shoryu Repa com o Shinryu, que era a coisa mais a fuder eu do pensei, mundo. Eu pensei que era pra, tipo, só um gosta e outro bar, vou jogar pra ver qual é que é. Não vou jogar. Não, é a fuder. Fiquei corrigindo, o final do Play 1 não é final, e não é nenhuma CG, é o gráfico do jogo, dando os poderes, sabe? Que eu joguei no Flip. É, tipo, eu virei com o Ken, daí o Ken dá o Hadouk. É o benchmark do jogo. É o benchmark do jogo, mais ou menos isso. Esse jogo só perde do Street Fighter Move. Curto os dois, Street Fighter Move é muito bom. Tá bom, ah, fala mal daquele jogo. Quero ver tu rir mais com alguns jogos daquele lá. Salada. Salada, um beijo, né? Então, meu último game também, né? Já que vamos terminar o cast. É um jogo que só eu joguei, infelizmente, aqui. O Rodrigo me passou. Eu vou jogar. Que é o Turok de PC 2008. Quem gosta desse jogo, cara? Será? Sempre a Play 3, Xbox 360 e, claro, PC, né? Pela Propaganda Game. Que é Propaganda Game? Propaganda Game. Ninguém sabe. Só fez esse jogo. Vai fazer um jogo do Capitão Jack Sparrow agora em 2010 e tá previsto fazer o novo jogo do Tron. Era pra ser um reboot daquele jogo tosco do 64 que eu não gosto. Não, do 64 é bom. Não o é... pior de todos é aquele que saiu pra Xbox One. Ah, eu sei que é o jogo. Que é só dura com o nome. É, dá muita falha gráfica e parece desenhado. Mas o do 64, não sei, eu não gosto. Do 64 ele estranha os controles. Não. O pessoal estranhava, eu lembro. Assim. Ele estranhava que era Barbosa. Acostumado com Golden Eye. A névoa de Barbosa. Né? É, a névoa de Barbosa. Mas eu lembro que eu jogava e achava legal o jogo. Ah, tanto o 1, o 2, o 3. Eu lembro que o Frajola tinha uns todos, né, Turok do 64, né? Tinha todos. Ah, ia decaindo, né, cada vez mais. Pois é, chegou o último, tá bem fraco. Eu não lembro. Não sei, mas eu sei que Turok morreu daí, né, no 64 foi, né. GameCube não teve um ali pro Xbox, morreu total, sabe. Então, né, daí, vamos fazer um reboot, não é um remake, né, não é igual ao do primeiro. Que o pessoal não gostou por quê? Porque, opa, soldadinho americano de novo, né. Aquele pessoal genérico, musculoso, careca, e o nome do cara era Turok, que não tinha nada a ver com o índio, né. Daí todo mundo, porra, mas que merda. É o Real Engine, né? É um Real Engine. Eu sei 3. Um dos motivos porque o pessoal não curte. O pessoal vê, prefiro jogar um Real Tournament 3. Sim, porque é genérico, né? Daí ficou, o reboot ficou isso aí, sabe? Mas a história é legal, é de um cara que ele é descendente de índios, o nome só pra isso, né, altura. É tri assassino, e, tu cai numa ilha, num planeta, tá procurando uma nave do mal lá e tu cai no planeta dos dinos. Não foi falado bem do jogo. Esse jogo... Cara, o legal é que não tem dinossauro com metralhadora no braço, sabe? Isso é verdade. Não tem aquele dinossauro T-Rex do 64 no final lá que tinha uma metralhadora na cabeça. Cibernético? É, não é isso aí, sabe? É dinossauro mesmo, sabe? E o Turok, né, na verdade, é baseado numa história em quadrinho meio famosa. É, de 1954. É. Sabe? Super Controle. Sim, daí tu vai no decorrer do jogo, tu é um cara do exército, ninguém gosta de ti, porque, pô, o Turok é traidor. E os chefes são muito foda, cara. Tu enfrenta o T-Rex duas vezes, tu enfia a faca no olho. É, eu fui tu pega os Velociraptor, tu enfia a garganta, corta fora tudo. O cara é muito foda, ele pega o Velociraptor com a mão, velho. E pega e enfia faca no pescoço e corta ele, assim. Não, eu achei legal, cara. Eu gostei. Muito foda, sabe? Porque quando, a primeira vez que tu vê o T-Rex, meu Deus, o cara se caga todo. Tá louco, tu vê o T-Rex andando, assim, muito Jurassic Park, né? Ele só olha pra cima, opa. Quando ele pisa, treme o chão. É, muito mal. Eu achava foda isso aí, cara. Mas daí eu fui ver uns reviews aí pela internet, busquei, né? Falaram mal, né? Eu até nem ia falar desse jogo, mas eu vi que o pessoal não vendeu nada. Eu lembro que na E3, quando saiu o primeiro vídeo, todo mundo, vai ser legal, sabe? Inteligência artificial bacana, não sei o quê. Só que o pessoal primeiro tava de saco cheio, né? Com a engine do jogo, como o Rodrigo falou. E é um jogo mais um game genérico, né? Que só leva um nome famoso aqui. Tanto que ia ter o 2, né? A Propaganda Games ia fazer o 2, mas como não vendeu nada, então... Sem morreu. A nota mais baixa foi 3, a nota média foi 5 e 10. Codinho! E a nota máxima foi, a média, né, foi 70 de 100. Metacritic. Então, no Metacritic. Então, tipo, pá, sabe, ninguém se animou muito. E é isso aí, eu gostava pra caralho. Pelo que eu vi que esse jogo, o jogo era bem sanguinoso. Mas aquele enjoa, mapa, é tudo igual, sabe, naquele mato, isso aí. Vai enjoando, né. Pra quem não gosta de soldadinho genérico, Gears of War, ouvi falar, acha um saco, sabe. Eu curto, né, mas sei lá, cada um com seus gostos, como dizem. Com certeza. Pelo menos a depressão não foi tão grande quanto Street Fighter EX Alpha. Amo. Então, pra terminar, alguém, você tem mais alguns jogos aí que vocês acham que merecem? Menções. Sim, só uma menção do... Tu falou da Unreal Engine, tem o jogo dos Jogos Mortais, Soul, The Video Game. É, isso aí também não foi. Não foi pra frente. A minha menção é Siphon Filter, que eu sei que não vende muito e... Morreu no PSP, naquele Dark Mirror tosco lá. Isso. Eu gostava bastante do primeiro. Eu só falaria do Shinon Saga, tem muita gente que não joga. Ah, Shinon Saga, a galera curte, cara. Mas galera curte. Fala que vendeu pouco, não sei o quê. Até... Não, vendeu até consideravelmente. Sim, eu até mostrei pro Leandro. É que os teus amigos não gostam, né? Tem isso, né, cara? Mas tem uma leva de fãs foda. Eu lembro que tu me mostrou umas coisas muito a fuder. Porque o Leandro, eu sempre mostrava RPG, ele gostava de todos. Isso aí eu não consegui convencê-lo. Era tu, Six, que dizia que o jogo era cinza? Eu e o Diogo, cara. É muito cinza aquele jogo. Cara. Deve ser bom. É que é tão complicado a história, né? É, bem complicado. É tipo o episódio 1 de Star Wars. Eu sei que o Xenoguês é não sei quantos mil anos depois, né? É bem avançado. E tu vai ter o novo agora, né? Tu viu o Xenoblade? É, eu vi falar. Pro Wii. Ó, oh, ele saiu. Tá louco. Uma desculpa pra adquirir o Wii. Xenoblade. Mais uma. E Last Story. O Final Fantasy, né? Do Sakaguchi, cara. Esse aí eu tinha que falar num cast. Ainda bem que tu lembrou. O cara criou Final Fantasy, tá? É. Ele sai da Square, monta uma empresa só dele e cria um jogo chamado The Last Story. Obrigado. É, criatividade zero, né, cara? Mas vai ser bom. Até o logotipo é igual, né? Tetsuya Nomura, eu vi falar. Então é isso, né, cara? Acho que não tem muito mais jogo de... Street Fighter e sei lá... Prédio Fighter, né, velho? Tipo, é praticamente o mesmo nome, cara. Deixa o cara tem cara, agora que tu falou em Prédio Fighter, tem um jogo foda de Mega, Rodrigo, por favor. Que... Ah, cara, vamos... Como é que era o jogo? Puta, meu, tu jogava com carinha, tu matava 10 caras, cada vez tinha umas mulheres, assim. Puta que o pariu, cara. Street Smart, porra. Ah, esse jogo é foda. Eu quero deixar aqui minha menção rosa, que alguém conhece, eu encontrei um cara que conhece, meu parceiro Roger, Rushing Beat. É um jogo muito famoso no Japão. Não, é da Jalé. E é uma trilogia do Super NES, de Beaten Up, que é bem famosa no Japão, mas nos Estados Unidos todos três têm nome diferente. Um, o nome é Brawl Fighters, o outro é The Peacemakers. Olha, você vai comprar um jogo com o nome The Peacemakers. Não, The Peacekeepers. Ó, vou comprar esse jogo aqui, ó. Os Mantedores da Paz. Cara, eu vou comprar o Peace Walker. Eu até ia falar desse jogo, mas não falei, que é um jogo que curto pra caralho. Blast Corps também tá na minha lista, obrigado. Lixo, Blast Corps. Rogue Trip. Virei esses dias, Blast Corps. Tudo bom. Rogue Trip fica a minha dica. Vocês jogaram? Não. Tipo Vigilante 8. Bah! Ah, Koldelka. Blasto de novo. Boom. Blasto, eu não lembro. Spear the Dragon, aê. O Blasto era pra ser o mascote da Sonic, foi um fracasso. Não, total. O Blasto era só pra ser um jogo mais um jogo genérico. Mas é 3D. Exclusivo. Da Sony. Apescape. Tem tanto jogo aí que joga. Tchuguê, Katamari. Ah, achei alta galera. Aí, por incrível que pareça, até comentei com o Six quando eu estava fazendo a pauta. Katamari, todo mundo curte. Tipo, é um jogo... Não, vírgula. Vírgula. Tem quem não gosta, mas... E quem odeia aqui no meu caso. Tem muito mais, tem gente que gosta. O Tokyo Bus também, né? Dirige um ônibus em Tóquio. Oba, felicidade. Cheio de games obscuros, né? Muito bom. Então, esse cast foi uma mistura de games que a gente gosta, né? E games obscuros, né? Também, porque tá louco, né? Em breve nós vamos fazer o cast de jogos obscuros de produtoras famosas. É, uma boa ideia. Vamos jogar, tirar onda e vir aqui tirar onda. Tá certo que eu sei que muito pessoal não curte o EX, né, cara? Mas, tipo, tipo, tem jogos, que nem o Frajola falou, o Six falou, jogos muito bons de produtoras, às vezes pequenas, ou produtoras grandes que ninguém gosta, tipo, porque simplesmente não é um Final Fantasy, saca? Não é uma marca, não é um Xeno, não sei o que lá, saca? É, não tem nome, daí os caras não gostam, mas o jogo é muito bom. Então... Que o pessoal tem medo de ir atrás, né, de novos nomes. Então é isso, né, terminando este cast, mais o primeiro Super Controle, esse que na verdade... foi Ibsen. É o 27º, talvez, né? Não sei. Enfim. É isso aí, então, porque o próximo cast vai ser fogo. Próximo cast, por favor, ponham duas calças, aguardem. Dica, eu não joguei. É verdade. Ah, não cheguei a jogar. Quem é fã, sacou na hora. É isso aí. Então tá, Elisada, até o próximo, muito obrigado. Por favor, não copiem. Viva o X. Abaio.